Não pague pra ver, não pague pra ver. Não pague pra ver, não pague pra ver. Eu sempre sonhei um dia poder estar sentado na calçada admirando o meu lar, trocando uma ideia com os meus amigos, ouvindo o som do Sistema Negro, o meu preferido. Mas tá distante o meu sonho, longe de alcançar. Guerra na periferia não tem previsão de acabar. Treta, negligência, alcoolismo demais. Alguém explodindo a própria cabeça porque não se sente capaz. O território é disputado constantemente. Os kids da periferia batem sempre de frente, destruindo o sonho, criando pesadelo. É horrível demais, mano, deixar no gelo. Eu quero interferir, mas não sou capaz. Cemitério da saudade, já viu velório demais. Em primeira mão, o popular traz uma notícia: os autores da chacina baixaram 8 da lista. Fitas amarelas e olhares pro céu, e a perícia na casa fazendo seu papel. Em pleno meio-dia, 8 vítimas do pó e um órfão a mais, mano, se sente no sol. Então não pague pra ver, não pague pra ver, carência e miséria do calibre ao poder. Ai, não pague pra ver, não pague pra ver. Carência e miséria do calibre ao poder. Não pague pra ver, não pague pra ver. Carência e miséria do calibre ao poder. Não pague pra ver, não pague pra ver. Carência e miséria do calibre ao poder. Não pague pra ver. Sem ter nada a ver, eu me sinto culpado. Como uma granada com um pino puxado, pronto para explodir a qualquer momento e levar pro inferno todo ódio intenso. Mas uma palavra da Bíblia consegue me deter. Não sou o primeiro a matar, nem o primeiro a morrer. Daqui uns filhos da puta continuem roubando, e a máfia dos políticos cada vez mais aumentando. E um cuzão engravatado pilotando a nave, fodendo o Brasil e vendendo miragem. Minha comunidade não tem a quem recorrer. Brasil, a ordem é bota pra foder. E na calada da noite de São Miguel pro moral, uma trilha de sangue é deixada pelas ondas ofensivas do dia de guiar. Vulgo rota, vulgo rota. Mas será que é certo o que estão fazendo? Vendo de braços cruzados, meus irmãos se fodendo. Sinceramente, maluco, não sei se chega ao fim. Se existe o inferno, ele é aqui, zona leste inflamada. Não pague pra ver, carência e miséria do calibre ao poder. Não, não, não pague pra ver, não pague pra ver. Carência e miséria do calibre ao poder. Não pague pra ver, não pague pra ver. Carência e miséria do calibre ao poder. Carência e miséria do calibre ao poder. Essa guerra, sou apenas mais um. Sou mais um guerreiro no inferno, que sobrevive no Carandiru. Não paga pra ver, irmão. A carência é grande e a miséria é constante. Do calibre ao poder. Não pague pra ver.